com um grupo super armado, petão cheio. Eu venho de uma raça de estrelas, constelação cheio. Objeto voador não identificado na capital. Eu vivo no trono, vai lá procura meus digitais. Diabos numa tanja, porque tudo que o homem não entende atribui nome complicado. Flow automático, eu cuspo enquanto dói. Meu currículo é museu, transformo nicas em fósseis. E eles comem rappers, e eles cagam cash. E eles são as peças em na arca de Noé. E eles dão a luz ao talento que falta cá. E eles não são dizer que são, basta o sotaque. Supernova, supernova. A notícia de cash, todo mundo quer ouvir. Haters preocupados, não viram chegar os jovens. Malta tá a produzir, baby, selha tua esconda. Grupo full de power, mas não liga cenas off. Nós somos o grupo dos sonhos que tu admiras mais. Nós somos legendários, já acho que viste-nos na Miramar. Nós somos um show e agora eu passo a apresentar. Meu grupo, meu mundo, teu tudo, agora é DNA. Só preciso de ouvidos como um faminto canibal. Só preciso de gritos do people quando eu tô a rapar. Afinal, o que eu tô a falar, eu não preciso de muita coisa, eu sou um supernova. Supernova. Seu grupo, preparem-se pro grupo. Guitarra é mais Celtic que o Bluetooth. 4 MCs, estilo único. O que pra ti é uma boneca, pra nós é um voodoo. Ponham creolina no estúdio. Fazemos merdas tipo estamos a fornecer adubo. Estrela, supernova, tocamos mercúrio. E como um saci entramos com pé direito em tudo. Vocês são invejosos, vosso objetivo é único. Deixar a DNA cair, man, judo. Perceber um jet de mãos, pensamento curto. Talvez não entendas quando tivermos em túmulo. Alguma vez viste o diabo disfarçado de anjo? Impossível, tu não me conheces, mano. Sou aquela estrela que alto brilha em tuas piras. Eu sou tua fantasia, o sonho que tu querias. Supersônico, super cósmico, ela cospiu. Flow maneira supernova, bem. Ele conquista ouvidos, logo de primeira que ele vem. Leva-te para lugar recondidos, escondidos. É óbvio que vais virar um óbito. Pop é meu espaço, eu tô lá tipo ET. Sei teu sonho é ter, mas niggas que em T3 largar na mesma pista, tipo sou um balde TT. Tem dúvidas sobre nós, mas nega, eu volto a dizer. Porque é que ninguém me ouve? Eu vi-te a passar. Dizem que não existes. Será que és real? Diz-me se és a supernova que brilha pra mim.